Dolo Salvador, muito boa noite. Avianca Brasil 6310. Ligou, passa a sua escuta. Oxané 6310, autorizado o táxi via Alfa e Índia para o portão 1. Alfa e Índia, portão 1. Avianca Brasil 6310. Até mais. 3858, desça para nível 050. 50, está 3858. Pode voar direto Duna? Mantenha o perfil da chegada. Mantenha o perfil. Salvador Cancel, Gritna, passando 20 kg de alta del Rio Now, sendo estava maior do Amon Position, na frente da Vozão, 9-0. Papatango, 20 kg delta. The center flight level 080, fly head in Naman position for intercepting Naman arrival. Okay, expected Naman arrival, then descent level 080. Tango Xerra Tango, desça para 3 mil pés, altímetro no 0-4. Reporte modificando regras. 3 mil no 0-4, reportará para cancelamento, atenção. O vento foi 6727? Seu vento variou agora para 200 graus 08 nós. Ok. O seu vento está variando de 170 graus até 200 graus de 5 a 11 nós. Ok, obrigado. R398, complete final do procedimento R9, chame torre 18 decimal 6. 786, eu vou 1398. Torre Salvador, boa tarde, boa noite, eu vou 398. 1398, tráfego estado, continue a aproximação, informo os primeiros 90 metros. Fechados, aguarde pista livre. Guardando pista livre, eu vou 398. Aciono 885, temos 7-0, 4 horas, Galeão. Gol no 885, autorizado táxi via Juliette Alfa e no ponto de espera da Charlie 118, decimal 6. Juliette Alfa Charlie 186, temos uma ótima noite. 885 da Gol. Alô, Salvador, Abjet 6727, levou, boa noite. 6727, prossiga via Alfa e reporte para ingressar no pátio principal antes da taxiway Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar, 6727. 190 graus, 09 nós, cabeceira deslocada. O gol 398, autorizado todo. Pelo Delta Vision, só que levou 080. Oi, já. Atingiram 3.000, essa é a tal. São 4. Alfa Juliette para o 046727. E regressa. 2000 para o do VLR, reportar para o cancelamento, ocidental. Pode descer 2000 pés ou depois de TAP solta 3858? 3858, desça via chegada Mari para 2000 pés, altímetro no 014, autorizado o final do procedimento LSXO e Glide, reposto estabilizado. Via chegada então, 1014, reportará estabilizado da 3858. Controle Salvador, boa noite, é o Papatão Bosta, Golf Kilo, cliente da linha. Busca Golf Kilo, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador. Vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. Reporte pronto para a descida. Na proa de Mari, Gol Kilo. Chamar a foto para a descida. Boa noite, Torre. O 1-885, ponto estará. 1-0, pronto. O 1-885, ali mantém cabeceira 1-0. Mantenha no 088. Dizendo, tique seu pilo de alta. Sim, Minha Serra Tango. Jack Serra Tango. Vou ir na proa 260, Jack Serra Tango. 260, Jack Serra Tango. 121, decimal 9. Livre à direita, chama 219, jogou 1398. Olha o Salvador, boa noite, azul 4071, correto. Azul 4071, aguarde coordenação para Campinas, o altímetro é no 014. Sim, estou na guarda, 4071. Pelo tempo. Gol 1885, autorizado a colar, pista no 0 de vento, 190 graus, 099. Está iniciando a pista no 0, gol 1885. Número 5. Alfa Juliette para o portão número 5, gol 1398. Mata. Tango, controle. Confirma, escuta. Confirme o... se no momento encontra-se Vitor Mike Charlie. Confirme. Confirme se encontra-se... se encontra em condições Vitor Mike Charlie. Afirmativo, visão estrutura, mas ainda não está totalmente visão com o campo, senhor. Assim que, quando visão, eu vou tentar para o cancelamento. Mais umas 2 milhas... Possível, ok, sim. Controle um bom quilo no ponto ideal. 1885, decolou 01, chame controle 119, decimal 8. 198, boa noite, ó. 1885. Boa noite, bom voo. Obrigado, bom trabalho a todos aí, até a próxima. Banco, desce para no 1500 pés, direto rotatória. Aguarde para transferência. 1500 pés, pela rotatória, aguarda a transferência, que será tal. Controle, boa noite. Decolando no 885 da Gol. Boa noite, 85, contato radar da decolagem, suba para nível 360, saída da EL. 360, 1885. 3858, complete final do procedimento LSX Racing Glide, chame tá torre ano noite do décimo meia. 86, boa noite, 3858. Serra Tango, chame torre ano noite do décimo meia. 386, Tango, boa noite, Vassalí. Tan 3858, tráfego avistado autorizado, pouso pista 90, vento 180 graus, 08 nós, os primeiros 90 metros fechados. Teve pouso na 10, ciente da interdição, o Tan 3858. Exia, Papa Tango, Exia Tango, na escuta da torre. Negativo, prossiga. Reporte final, 5 milhas, pista 107. Final 5 milhas, 107, Exia Natal. Gol corrigido, azul 471, pronto para cópia. 471, pronto para cópia. Autorizado Campinas, nível de voo 360 pela rota Peruísque 58. Decola da pista 10, após a decolagem curva à direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle 119.8, torre 1186. Transponder 5126. 6, autorizado Campinas, 360. É o Peruísque 58. Decola 10, curva direita, Gole, Gonza, controle 198, torre 186, acionar 5126, azul 4171. O cotejamento está correto, reporte para acionamento 4071. Acionar 4071. Serra Tango, para evitar pouso simultâneo, irá ultrapassar o eixo da 107 por 30 segundos após autorizar o final da 107. Afirmativo, senhor. Vai prosseguir mais 30 segundos após o final da 107 e para avisar o contrato, senhor. Qual é a tal? Solo, Gon 398. Salgado. Tango Romeu Golf Vito, desça para 3.500 pés. Quais são? Nível 085, Romeu Golf Vito. Para o nível 085, Romeu Golf Vito. Controle, Romeu Golf Vito, a priori já poderia abrir a rota toda. Autorizado, Romeu Golf Vito. Tio, é que o Natal está mantendo aqui a prova, ainda não está alinhado com a final da 17. Duas milhas, trem todo baixado travado. Afirmativo, duas milhas, o trem já está baixado travado, é que o Natal. Tá tão autorizado pouso pista 97 vento 190 graus 09 nós. Ciente, grato, exata. Gol 85, chame centro Recife, ano 28, decimal 8, alterna, ano 33, decimal 25. 3858, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 06. Alfa, Juliette, 06, até 3858. Fala, Salvador, 3455, boa noite. 3455, boa noite, aguarde coordenação para com cinza, altímetro é o 0, 1, 3. 0, 1, 3, sente da Yankee, não aguardo, obrigado, tá 3455. Saulo Salvador, boa noite, tá 3662, sente da informação Yankee Natal, 390. 3662, aguarde coordenação, altímetro 1013. Escuta, aguardando, 3662. Tango, Sola 09, backtrack, taxiamento para o Pátio 4, reporte livrando pista. Estabilize on localized cross, Papa Tango Victor, Kilo Delta. Kilo Delta, reduce to approach speed, call tower 118.6. Reducing to approach and call tower to 118.6. Salvador Tower, good evening, Papa Tango Victor Kilo Delta, we are now established on localized. Victor Kilo Delta, confirm to land in runway 10. I would like to make land at runway 17, sir, 17. Victor Kilo Delta, clear it, hand base leg, runway 17, reported final, land gear down and lock. Okay, sir, so I approve it to intercept of phase lag. I will call you back. Establish on final runway 17. Somente. Intercepting now final at runway 17 via down the lock at Victor Kilo Delta. Victor Kilo Delta clear to land in runway 17, wind 190 degrees 08 knots. Approve to land at runway 17. Gente, aguarde autorização, mais um minuto, 3455. Aguardo, 3455. Avianca 6310, aguarde coordenação, altímetro é 1014. 1014, 350 para Recife, obrigado, senhor. Gente. Passando 055 para o 035, Romeu Gostoso. Pito autorizado, separando 1500 pés direto ao rotatório. 1500 pés rotatório, graças a Romeu Gostoso. Altímetro no 0 no 3. 0 no 3, Gostoso. Delta, underground at 13, TV text to apron 5. Estabilizado. Golf Kilo para 2000, via mar e Golf Kilo. Observador, azul 4071, está na posição 9, posto para Recife, acionamento. Autorizado, reporte para o táxi 4071. 4071, autorizado, reporte para o táxi. Delta 3455 teriam estimado para nossa autorização de pushback, senhor? Firme. Delta 3455, senhor. O senhor tem um estimado para autorizar nosso pushback? Que aguarde mais dois, mais um minuto só a cópia da autorização 3455, já vou liberar o pushback. Ok, então 3455. Cinco autorizado para Confins, o nível de voo 340, pela rota Perusk 58, decola da pista no zero, curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle 1198, torre 1186, acione 5133. 340 para voo Confins, decola da 10, curva à direita, Gole, Gonza, Perusk 58, 5133, transponde 198, controle 786, torre, então 3455. 3455 é uma aeronave da Azul efetuando o pushback no portão 9. Coordene com o pessoal de solo assim que a aeronave liberar o setor, autorizado no 8. Ok, após o início do táxi da aeronave da Azul, está autorizado, está 3455. Correto, TAN 3662 copiando. Prossiga. Autorizado 370 para Natal, nível 370 confirmando pela rota peso nono 0. Decola da 1-0, curva à esquerda, saída pouca, transição Zipar, controle 1-9-8, torre 1-8-6, acione 5-1-3-6. Autorizado Natal, nível 370, via para Zulu 1-0, decola pista 1-0, curva à esquerda, saída pouca, transição Zipar, controle 119.8, transponder 5136, tá 3662. Correto, a torre é 118.6, chame para acionamento, 3662. Está no 2 para pushback, acionamento, está 3662. Autorizado, chame para o táxi 3662. Autorizado, chamar para o táxi, está 3662. Avianca, 6310, copia. Afirmativo, senhor, prossiga. 6310, autorizado Recife, nível 350, pela rota Peruísque 58, decola da pista no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, torre 1186, código 5131. Está autorizado para Recife, nível 350, conforme o plano. Upper Whisky 58, decola na subida Puca, transição Aracaju. Chama o controle 119.8, torre 186 e o transponder 5131, Avianca Brasil 6310. Correto, reporte para acionamento e pushback, Avianca 6310. Pará, muito obrigado, senhor. 4071 para o táxi, está com 112, 112 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, é o Pará Confins. Azul 4071, táxi via Juliette, Alfa e Charlie no ponto de espera da 10, 118, decimal 6. Táxi, Juliette, Alfa, Charlie, ponto de espera da 10, 4071. Fingindo do que é que faz, vamos ver o seguinte. Vitor, chame torre no 8, decimal 6. 3586, grato, vamos ver o seguinte. Romeu, boa noite, Patango, Romeu, Golfo Vitor. Romeu, Golfo Vitor, boa noite, autorizado final da 17, reporte 3 milhas. É muito exagerado. Para a capiceira 17. Passará 3 milhas, 73, Romeu, Golfo Vitor. Romeu, Vitor Golf, se possível utilizando, informe que tem um tráfego a 10, quais são? Ah, 9 milhas, cabeceira 1-0, para evitar pouso simultâneo. Estamos mantendo a velocidade aqui, já a gente reporta o final, 3 milhas, Romeu, Golf. Controle o Golf, quilo estabilizado. 18, Golf Kilo, chame torre no noite desse mal 6. 786, Golf Kilo, grato, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o Papatan Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, boa noite, confirme. Atenção, pouso 1-0. Atenção, modificar, prosseguir para 1-7, se possível, com a base pela direita. 7, confirme esse visual com tráfego a 3 milhas, cabeceira 1-7, um Charlie 208. Negativo, Tom. 7, reporte Simbra para cancelamento pronto. Golf Kilo, reportará Simbra. Final de 3 milhas da 1-7, com 7 de 3, Romeu Golfito. Romeu Golfito, autorizado pouso pista 1-7, vento 180 graus, 089. Alô, K3662, fora o táxi, 49 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Fortaleza. 3662, confirme o POB. 49. Plano cancelado de 2-0, autorizado perna do vento pela direita da 1-7. Aguarde para girar a base. Golf Kilo, vai chamar de base para a final da 1-7. Oscar Golf Kilo, autorizado perna base da 1-7 pela direita. Aguarde para girar a base. Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, só confirmando, vai girar à esquerda e vai aguardar para a perna base da 1-7 devido a tráfego na curta final da 1-7. Golf Kilo, tá ciente. Agora o táxi está 3455, POB 69, alterna Guarulhos, 3 e 10 de autonomia. Controle Salvador, muito boa noite. O Papá Papá Serra Kilo Delta cruzando 240 para o 150. Serra Kilo Delta, sem identificação, autorizado via chegada Marides para 2000 pés, altímetro no 093, reporte estabilizado no curso do localizador. Ok, reportaremos estabilizado via Mari, descendo para 2000, autorizado Serra Kilo Delta. Táxi bate 5 via Papá, ao estacionado de frequência. Autorizado e reporte para o táxi, a Avianca 63 do Lutero. Dá 1-0. Acho que o Kilo autorizado final da 1-7, aguarde pista livre para autorização do pouso. O Kilo, chamará a final. Azul 4071 na linha e decola pista 1-0, vento 1-70 graus, 08 nós. A linha decola na 1-0-4071. Spot call 157 in you, descending 100 to Laguinha. Golf Kilo, livre pouso 1-7. Level 050, vai é bom for arrival. Flight level 50 by Buffalo Highway, Portugal 157. Objeto 6727, pronto para cópia. Chega. Autorizado para Cofins, nível de voo 320, pela rota Peruíce 58. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita, saída gole, transição gonza. Controle Salvador em 119.8, torre 1186, transponder 5135. Autorizado GR20 Cofins, pela UFRI 58, vai decolar gole gonza. Controle 198, torre 1986, transponder 5135-6727. Correto, reporte para acionamento 6727, objeto. Vai reportar 27, web.